você foi embora e nunca mais voltou, meu amor. Recordar é viver. Eu ontem sonhei com você. Recordar é viver. Eu ontem sonhei com você.